aquele trem que eu vou também. É pra Ponta Porã, Cunhata e Porã, cheiro raio. É pra Corumbá, é lá que eu vou pegar um barco e descer o rio Paraguai, cantando as canções que não se ouvem mais. E descer o rio Paraguai, cantando as canções que não se ouvem mais.